Esse é o projeto Comunicando Vida. Curta, compartilhe, inscreva-se. Ajude a divulgar o nosso projeto. Olá, quero trazer para você uma devocional a respeito da Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Gostaria de dizer que algumas pessoas dizem um provérbio popular dizendo: a mentira tem perna curta. Eu gostaria de dizer que a mentira não tem perna curta, simplesmente a mentira não tem pernas. Porque a primeira mentira que foi dita sobre a face dessa terra causou uma destruição tal, tão grande, que a fome, a miséria, a doença, a morte, a desgraça, o desentendimento, o sofrimento, as lágrimas, todo o mal que você vê sobre a face da terra começou com uma mentira. Mas que mentira é essa que causou tão grande destruição? Que mentira é essa que causou uma desgraça tão grande? Vamos voltar ao início da criação, quando Deus cria o homem e depois cria a mulher da costela do homem. E ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, Deus que tinha comunhão com esse homem todos os dias, de repente, depois de haver dado a ordem a esse homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, podia se alimentar de tudo, tinha domínio sobre todas as coisas, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal o homem não deveria tocar. E ao tocar naquela árvore, ao tocar no fruto daquela árvore, porque a Bíblia diz que a mulher começou a olhar aquela árvore, um dia a serpente, que era o mais sagaz dos animais, diz para a mulher: por que ela não come da árvore do conhecimento do bem e do mal? E ela diz: porque Deus não me permite. Porque Deus disse que no dia que eu comesse da árvore, que nós comêssemos da árvore, nós morreríamos. E a serpente diz: não é bem assim. É porque Deus não quer que você coma para que você não seja igual a Ele. E aquela mentira encheu o coração de Eva de tal maneira que Eva olhou para a árvore já com outros olhos, desejando da árvore, vendo que a árvore era desejável. Provavelmente passou no seu coração o sentimento: será que Deus está mentindo? E ela se alimenta do fruto da árvore. Dá o fruto a Adão. Ambos comem. E de repente cai no seu coração uma tristeza, cai no seu coração um sentimento de que não eram mais dignos de estar na presença de Deus, e se escondem porque percebem que estavam nus. E Deus se aproxima daquele casal, já sabendo o que havia acontecido, porque Deus é onisciente, Deus tem conhecimento sobre todas as coisas, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele viu o acontecimento. E aquele homem e aquela mulher quebram a comunhão com Deus. E mais do que quebrar a comunhão com Deus, trazem sobre eles o peso daquilo que Deus havia dito, que o dia que eles comessem da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que eles seriam responsáveis pelos seus atos, de que eles morreriam, de que viria a maldição sobre a terra, que haveria fome, morte, miséria, tudo isso que nós vemos nesses dias foi gerado por uma mentira. Mas eu quero dizer para você, seja você um cristão evangélico, ou seja você praticante de uma outra religião, ou mesmo que não tenha nenhuma religião, o apóstolo Paulo estava se dirigindo especialmente à igreja, dizendo: olha, não mintam mais uns aos outros. Não usem da mentira. A mentira não tem perna curta. Mentira simplesmente não tem perna. A mentira veio sobre essa terra sob a forma de uma serpente, na natureza de Satanás que queria afastar o homem de Deus. Toda mentira, ela produz consequências. E toda consequência que é nascida da mentira não pode ser boa. Mesmo que por um tempo ela pareça boa, mesmo que por um tempo ao mentir possa se colher resultados. Mas a mentira é algo que ofende profundamente o coração de Deus. Se você tem o temor de Deus, se você tem respeito a Deus, se você conhece a lei da semeadura, sabe que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não faça da mentira algo prático na sua vida. Procure viver a verdade, porque só a verdade constrói, só a verdade edifica, só a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem do projeto Comunicando Vida. Muito obrigada. Ajude a divulgação deste projeto. Deus te abençoe.